Quadras de Música. Música. Ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 191ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras geográficas centrar-se-ão pela primeira vez na Ucrânia, país do leste europeu, que atravessa uma agitação social considerável e onde se ergue mais um povo insatisfeito com os governantes do seu país natal. Por estes dias, e com desportistas famosos na liderança, os ucranianos protestam nas ruas e, para mal dos seus pecados, originam cenas de violência diariamente. Como forma de nos situarmos em melodias ucranianas, iremos recordar os últimos 10 representantes locais num certame mencionado em situações diversas nesta humilde estação radiofónica, o Festival Eurovisão da Canção. A Ucrânia, que chegou a todas as finais ao longo da última década e que, como certamente os amigos ouvintes irão reparar, está habituada a ocupar um dos lugares cimeiros no referido evento musical. Iniciamos com o presente ano, 2013, no qual Malmö, na cidade na Suécia, recebeu Zlata Ognevich, que com a melodia Gravity atingiu o pódio, terminando com 214 pontos correspondente ao terceiro lugar. No ano passado, o ritmo acelerou quando Gaetana viajou até Baku, capital do Azerbaijão. No entanto, conseguiu somente o 15º posto na final, ao amealhar 65 pontos. Seja o meu convidado, pedi ela, ou be my guest. Welcome, girl and boy. Take my hand, let's enjoy. From the bottom of my heart, I wish you the best. You can be my guest. Yeah, you can be my guest. You can be my Um anjo aterrou em Düsseldorf, na Alemanha, em 2011. A bela Oksana Stefanivna Itzai adoptou o nome artístico Mika Newton. Ficou num prestigiado quarto lugar. Foram 159 pontos para a melodia Angel. When you look into my eyes, world becomes a better place. And to know it deep inside, love is taking all this space. Baby, I love you. When I dream of you, my dream is so fearless. We are people of the planets, we live human lives. We are angels, we are in danger, we are crystal white, crystal white. When you look into my eyes, sun is touching mountain time. Look into my eyes, it will never hurt to stop. Baby, I love you, and you. We are birds that fly so high, and we are falling down. When I dream of you, my dream is something I lost. We are people of the planet, we live human lives. We are angels, we are in danger, we are crystal white, crystal white. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We are birds that fly so high, we are falling down. When I dream of you, my dream. Foi o ano de Alyosha, cujo verdadeiro nome é Olena Kucher. A ucraniana cantou na final realizada em Oslo, capital da Noruega, uma faixa que fechou a lista dos 10 primeiros classificados, somando 108 pontos. Concedamos espaço às pessoas doces numa produção tranquila intitulada Sweet People. Sweet people, what have you done? Tell me what is happening. For all that we've built tumbles and is gone. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? Feelings take me down, it steals the things so dear. Yes, the message is so real. Don't turn all the earth to stone. Because, because, because. A vizinha Rússia, mais concretamente a capital Moscovo, acolheu no ano 2009 a visita de Svetlana Loboda. Os seus lábios salientes mexeram-se para fazer uma referência aos namorados. Com 76 pontos, a 12ª posição foi para a melodia Be My Valentine. Regresso aos intervalos neste espaço radiofónico, com direito a reclames renovados, efetuemos uma paragem imaginária em Belgrado. Em 2008, a capital da Sérvia viu a Ucrânia ficar muito perto da vitória no Festival Eurovisão da Canção. Karolina Miroslavina Kujek, ou Annie Lorak, foi a segunda classificada, contabilizou 230 pontos. Ouçamos Shady Lady. You think my superstar, but it's not what you are. You think my superhero. Since I've lived in your shade, every step that I made brought me nothing but zero. But I'm staying alive, and now I'm changing my life with the burning desire. No one knows who I am, but I don't give a damn. Gonna set you on fire, yeah. Shady lady, I'm gonna strike like thunder. I am ready, I wanna make you wonder. Rolling steady, I'm gonna make you shiver. My heart is burning.

2006, os ucranianos desceram do segundo para o sétimo lugar. Atenas, capital da Grécia, foi o palco para Tatiana Grigoryevna Lieberman. Com o nome artístico Tina Karol, o registro de 147 pontos foi para Show Me Your Love. Hi baby, here I am. Feel like I'm born again. You see to my eyes, my heart is on fire. Don't hide and overrate, don't wait another day. Show me your love, show me how much you care. Talk to my heart, whisper my name. Show me your love, I need you more than air. You'll be my back, that's why I came. I love the way you shine. I love when you cross the line. Just give me one more sign. Show me your desire. Don't hide it over me. Don't wait another day. Show me your love. Show me how much you care. Talk to my heart. Whisper my name. Show me your love. I need you more than air. You'll be my part. That's why I came. Show me your love. Show me how much you care. Talk to my heart. Whisper my name. Eis que chegamos à própria Ucrânia. A capital, Kiev, acolheu o evento em 2005 e o grupo representante do país da casa foi Green Johnny, um agrupamento de música rap que protagonizou uma canção que acaba por estar associada ao contexto da presente emissão. Na altura, era uma espécie de hino da Revolução Laranja, designação atribuída aos protestos que se prolongaram ao longo de quase 2 meses devido à alegada corrupção nas eleições presidenciais na Ucrânia. Juntos somos muitos, é o que se ouve no título da música que conseguiu o 19º lugar com 30 pontos, Razom Nas Bahato. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. We won't stand it all. Revolution is on. Cause life is a weapon of mass destruction. All together we won. All together we strong. Be my witness, you waited for long. I said you got to ya. Yeah. muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à Ucrânia, país do leste europeu que atravessa por agitação social considerável e onde se ergue mais um povo insatisfeito com os governantes do seu país natal. Esqueçamos os diversos protestos nas ruas, centremo-nos na música e nos últimos 10 representantes locais do Festival Eurovisão da Canção, sempre ao vivo com o som original das finais das respectivas edições. Se, em 2005, o certame se realizou na Ucrânia, foi porque no ano anterior a representação ucraniana havia atingido o primeiro lugar. Em 2004, as danças selvagens tornaram-se famosas em Istambul, na Turquia, graças a Ruslana, a vencedora do festival há 9 anos. Primeira posição, 280 pontos para a faixa agitada, intitulada Wild Dances. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Why?